ar, Nominata 616. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e o nosso podcast não tem censura para maiores de 18 anos. Mas o que a gente vai falar hoje tem. E assim começou o selo Max na Marvel. Aqui é o Paulo Arthur e hoje falaremos sobre a personagem de HQ favorita do Décimo Doctor. Essa aí já tá matando, tá entregando muito aí. Olá, eu sou o Felga e finalmente vamos voltar aos bons tempos da Marvel, né? É, né? A extinta revista. A extinta revista, quer dizer, a Panini acabou com o meu emprego no site. Não, acabou, só mudou, né? Você foi pra outro setor. Oi, aqui é o Eduardo Spicati. Eu espero que o personagem Paul McCartney apareça na série da Netflix também. Paul McCartney? Vocês não leram não, cara? Tem o Paul McCartney lá, oi. Você vai falar isso aí. Bom, mas a gente vai falar hoje sobre a série Aliens, né? Que pra quem ainda não sabe, é a primeira surgimento da Jessica Jones nos quadrinhos, né? O seriado acabou não levando esse nome porque já tinha um outro seriado de TV que tinha esse mesmo nome, né? Aliens, né? Com a Electra. É, com a Electra, né? Mas não era Electra. É. Era Jennifer Garner, né? Mas pra que não criar muita confusão, tinha um tipo provisório de AK Jessica Jones, né? Que é a sigla pra também conhecido como Jessica Jones. Faria uma coisa até interessante, um paralelo com Aliens, já que eles também significa codinome, né? O alcunha. Mas acabou a Marvel cortando pra lá e pra cá. Vai ficar Jessica Jones mesmo, que é o nome da personagem. E atualmente, os encadernados que estão saindo, né? As republicações estão saindo como Jessica Jones 2. Aliens. Ou seja, vai ser aquela coisa que a gente, no final das contas, a gente vai falar sobre o primeiro volume, né, as 28 edições que saíram com o debut, né? Com a estreia da personagem. De uma personagem que já existe há muito tempo, mas na verdade não, na Marvel. Então a gente vai dar aquela pausa para leitura de e-mails e volta daqui a pouco. E-mails. Olá pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails com, pela primeira vez, Eduardo Spicati. É uma leitura de meia até especial que a gente tá bolando aqui. Sempre a gente pede pro pessoal, quando tem um filme, alguma coisa, de comentar sobre o filme, né? Só que, como a gente tá justamente no final de semana de estreia do seriado da Jessica Jones, eu tenho certeza que ninguém conseguiu assistir tudo até agora, né? Eu, pelo menos, não consegui. O Eduardo, você conseguiu ver, Eduardo? Não, só vi dois até agora, cheio de serviço. A gente tá começando agora. Na verdade, a gente nem vai dizer o que a gente acha, porque a gente tá guardando todas as nossas opiniões sobre isso pro outro podcast, né? Pro próximo podcast. O que a gente quis agora com essa leitura de e-mails é ver as primeiras impressões. A gente pediu pro pessoal, ó, quem viu um episódio, dois, três, o que é que tá achando, né? Pra ver mais ou menos como é que tá o clima da galera, a expectativa da galera. E nessa leitura de e-mails a gente vai falar justamente sobre isso. Então eu reuni aqui alguns comentários, né, os primeiros comentários ou os mais interessantes. E junto com o Eduardo a gente vai ler aqui e a gente vai comentar um pouquinho. Então, começando com o Marcos Pedro, ele mandou o seguinte: só vi dois episódios e já estou convencido de que a série está no nível merecido. É Netflix e Marvel mesmo, conseguiram de novo. Deu até vontade de ler Aliens para caçar as referências, mas o pouco que eu folheei das revistas tem muita coisa, ou é exatamente isso que a série me mostrou em dois episódios. Não tem como negar as referências, a série mostra mesmo a ascensão de Jessica Jones como foi nos quadrinhos. Bom, a gente já, esse podcast é sobre isso. Quem ouvir esse podcast vai poder fazer esse paralelo junto com o próximo podcast, né, Eduardo? É, eu concordo com ele também. Só vi dois episódios e já tá no nível demolidor já. É, e que tem referência eu já sei que tem, né? É. Iago Carvalho mandou o seguinte: ótima série, mas é uma pegada totalmente diferente do Demolidor. A violência é bem menos brutal, porém as cenas de sexo são muito explícitas. Além de que o Demolidor é bastante ação, artes marciais. Enquanto a Jessica Jones segue mais para um lado investigador. E as lutas são mais para a luta de rua. Mas é ótimo. Leonardo Perazzo eu me surpreendo porque o seriado é realmente muito bom. Mas para quem não conhece a Jessica Jones dos quadrinhos, tem dificuldade de entender. Lielson Francisco Oliveira, eu não gostei. Tem muita pornografia e pouco ou nenhum heroísmo nela. É sem sal por enquanto o seriado. Precisa melhorar muito para chegar ao nível dos super-heróis da Marvel. Oi, gente, antes de assistir o seriado, tem que... Se não conhece a Jessica Jones dos quadrinhos e for esperando assistir um seriado cheio de super-herói, uniformizado, tipo Vingadores, não é assim, cara. Não vai com esse pensamento, não, que a Jessica Jones é Mulher Maravilha, não, cara. É, exatamente. Escuta nosso podcast e você vai ver que a proposta é totalmente diferente. Marcos André Moreira. O povo quer ver o Demolidor ou o Capitão América nessa série. E ela ainda não é a heroína como é conhecida. É, Marcos, o povo quer ver isso. Mas eu posso dizer o seguinte, a Jessica Jones nunca foi a heroína que você tá dizendo que ela foi. Porque até hoje ela tá aposentada e tentando levar uma vida normal, né? Outro e-mail aqui. Como já disseram, é muita pornografia desnecessária. Triste é você ter se acostumado com as séries super-heróis que dão mais foco em luta do que em sexo. Mas é a primeira vez que eu vejo o pessoal reclamando de sexo, enfim. Mas ruim a série não está. Só devia ter mais porradaria que nem o Demolidor. Eu daria nota 7. Reclama da Jessica Jones e vai no RedTube lá depois. Não provoca. Joel Melo, ele acabou de ver o seriado, diz que nunca viu um seriado tão bom da Marvel, mas obviamente, né? Ele não conseguiu ver todos os 3 episódios ainda, né? Acho que ninguém foi, Joel. Ninguém viu ainda. Mas vamos lá. Vanderlei Domingos, na HQ, o que mais tinha eram diálogos. O roteirista, que é o Bendis, né? Exagerava. Não sou daqueles que quer ver apenas porradaria na revista inteira. Mas o Bendis muitas vezes ficava num mesmo assunto, sem relevância, pra história por várias e várias páginas. É, isso é uma característica dele. Pô, isso é o que eu até vou falar no podcast, é o que eu acho mais massa nas histórias do Bendis. É. Quem leu Demolidor escrito por ele deve lembrar. Não, pois é. Não vi a série ainda pra dar minha opinião. É, o Vanderlei, pelo menos, ele já tem uma noção aí do que é o Elias, né? Uhum. Esse, acho que ele não vai se decepcionar. Lipe Robson. Gostei mais do Luke Cage do que dela. KKKKK. Tá faltando lutas, apenas isso. Mas ainda tô no início da série. Sobre esse negócio de não ter lutinha, a resposta aqui, boa foi do Rodrigo Triforce aqui, ó. Uhum. Todo mundo que fica questionando sobre as lutas é modinha, na minha opinião. Só porque agora, depois de décadas, finalmente os heróis do público geek finalmente atingiram o patamar que merecia, a galera vai assistir seriados da Marvel pensando que é só luta. Quer ver luta? Bota no filme do Bruce Lee. É, o pessoal acho que se acostumou com a ideia de super-heróis do mais clássico, né? Eu acho que a Marvel vem quebrando essa barreira há muito tempo, uma diversidade de tipos de história, né? E ainda vai ter muito mais diversidade com a nova Marvel que vem aí, né? Então vai fugir muito do padrão que a gente conhece de super-herói lutando contra super-vilão e aquela mesma linha, né, de tipo de estrutura de narrativa, né? É a própria Agente Carter, que não é série propriamente dita de super-herói, mas não tem lutinho o tempo inteiro e tal, é mais focado na história também. O Hudson Lopes também tá reclamando dos comentários e falar o seguinte: a HQ nunca foi de luta. Como vocês esperavam que teria lutas? É uma série de investigação da Marvel Max. Se reclamam do sexo da série, também não devem conhecer a personagem. Eu acho que um dos episódios aí, que tem a sua contraparte no gibi, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, tá assustando a galera, viu, Eduardo? É, acho que é isso aí. Tá traumatizando o povo aqui. E agora eu vou ler um monte de comentário rapidinho, que aí é só gente que deu um pequeno insight que tá achando, né? Fabrício Alves Faro, é a melhor série de heróis já criada, a melhor série de 2015. É, LM Jr., é a primeira mulher badass em uma série bem representada até hoje. Chupa essa manga, Nikita! Lucas Casagrande, começarei hoje à noite, eu estou muito ansioso. Arthur Toller. Eu tô o quê? Tô caralho. Tô caralho, já tô chonado. O que é tá caralho, hein? Eu não sabia dizer o que é um funk isso. Eu tô caralho. Enfim. Valeu, Arthur. David Gonçalves. Achei fraco até agora. Mas vamos ver daqui pra frente. Ó, o Eduardo Rodrigues aqui, ó. Ele mandou uma que era inevitável. Já acabou, Jéssica? É, vale ressaltar, pessoal. quem tava trancado sem internet nos últimos dias, né, não deve ter percebido que surgiu meio que um viral que casou perfeitamente com a estreia da Jessica Jones, né? Então, muita gente, né, no meio desses comentários, tá mandando esse: já acabou, Jessica? Já acabou, Jessica? E, inclusive, até a gente fez umas brincadeiras aí na nossa página do Facebook, porque, cara, foi muita coincidência, né? Quem não viu esse viral, inclusive, vou colocar aqui na leitura de e-mails, porque isso, eu acho que isso vai durar umas 3, 4 semanas até o pessoal ver a Jessica Jones. Não, o cara até... O cara até comentou no outro, na postagem lá, que foi em outro post, o Renato Souza comentou: bela jogada de marketing, fizeram duas gurias brigarem pra chamar a atenção do povo. Foi tudo planejado pela Netflix. É, vai que a Netflix contratou essas meninas, né? Nunca se sabe, né? Teoria da conspiração. É. Aí o Marlos Sanuto mandou que tem pouquíssimas lutas também. Eu achei uma ótima série no ar. Aí teve mais gente reclamando das lutas, muita gente gostou. Tem um maluco aqui que disse que só viu o último episódio. Como assim, Zenon? Você tava achando que ia aparecer que nem um demolidor, né? Feito o Eduardo fez no final. Vou ver o uniforme. Eu fui lá e dei print e postei tudo na página, no site. Você não fez isso não, né, Eduardo? Não, esse aí eu não vou ver o fim. É mesmo que ia ficar estranho ele aparecer no final com algum uniforme. Uniforme da Safia, não. É. Enfim, entre N comentários de já começou, já acabou, Jéssica, ainda tem um... Mais gente apaixonada. Rapaz, me apaixonei. O Davi Alexander. O Diego Figueira mandou: seja bem-vinda. E o Ricardo Gomes colocou o seguinte: já era tempo de ter mulher Maru Jones. O que é isso, cara? Eu não sei nem o significado de Maru Jones. Maru Jones. Enfim, resumidamente a história, a gente tem gente que tá achando pouca porrada, pouco heroísmo, mas também tem muita gente que já se apaixonou pela Jéssica, ou tá caralho, ou seja, significou. Gente que tá elogiando bastante, que viu a série em quadrinhos, que justamente viu muitas referências e já tá, assim, vidrado na série. Como eu falei, eu e o Eduardo aqui, a gente não vai comentar nada que a gente achou ainda da série, nem nossas opiniões ou algum outro curiosidade que tem, porque o programa de hoje a gente só vai falar sobre os quadrinhos, só sobre as 28 edições do Elias, né, Eduardo? É, se você não conhece, você não tá gostando da série, não leu os quadrinhos da Elias, Jessica Jones, dá uma olhada, porque não é série de super-heróis de lutinha, é outro estilo. Também vale ressaltar, né, o sistema dos super-heróis acaba sendo uma coisa que envolve muita gente mais nova, então talvez não seja uma série ideal para algumas pessoas menores de idade, concordo, né, vale ressaltar. Enfim, com sua devida cautela, né, acaba sendo um seriado muito foda para fãs da Marvel, tá? Então a gente vai encerrar nossa leitura de e-mails por aqui. Se você, quando acabar a série, quiser ainda mandar seus comentários, falar mais sobre a Jessica Jones, a gente vai ter um podcast sobre isso. Manda o seu e-mail para inominata@marvel66.com. E os melhores e-mails, as coisas mais curiosas, os que der para ler na próxima semana, a gente vai estar lendo aqui de novo na leitura de e-mails, correto? Então vamos lá, Eduardo. Jessica Jones. You tossed a man twice your size across the bar with one hand. Adrenaline kicked in. Bom, a personagem da Jessica Jones, ela é praticamente o Sentinela, só que não, né? Não sei se vocês lembram, Sentinela é aquele personagem que foi retroativamente colocado na Marvel, só que ele mesmo fez questão de ser esquecido. A gente fez, inclusive, um podcast há muito tempo atrás sobre o Sentinela, né? O Vingador que ninguém lembra mais, que existiu, né? A Jessica Jones é mais ou menos esse paralelo, só que ninguém lembra dela, segundo a história, porque ela é tão F-list, é um personagem tão secundário, que o pessoal até confunde ela com outros personagens no decorrer da história, né? Veio junto praticamente com o selo Marvel Max, e ela justificou muito ter esse aviso, né, esse código para maiores de 18 anos, que realmente é uma série muito mais pesada. Não só pelo conteúdo, né, que ela tem um drama mais psicológico, bem mais pesado, mas ela tinha, digamos assim, cenas muito mais violentas, tinha cenas de sexo, assim, visivelmente, assim, abertas, então não era pra realmente crianças estarem vendo isso. E o linguajar era bem pesado, né? Jessica Jones é quase o Danny DeVito mais falavam por frase que o Danny DeVito em filme de gangster, pra vocês terem uma ideia. E ela começou, acho que ano foi a primeira vez que saiu? 2001, né? 2001. Isso, final de 2001. Criação do Brian Michael Bendis com os desenhos do Michael Gaidos, né? Só que no decorrer da história você vai ver, vez ou outra, um outro artista. O segundo que mais aparece é o Mark Bagley, né? Colocaram o Mark Bagley ali mais com uma função de flashback, né? Sempre que falam de quadrinhos mais históricos, ele que entrava na história. É a fase, entre aspas, da alegria, né? A parte de heróis e tudo mais, não ia fazer sentido ser o Michael Gaidos ali. E as capas, muita gente confunde, tá? Mas não é o Michael Gaidos na capa. Ali quem é o David Mack, que muita gente sabe que também já fazia algumas capas no Demolidor, né? Inclusive aquelas edições mais elaboradas, mais pinturas da Echo, né? Aquela personagem que também fez a estreia nas histórias do Demolidor. E falando em Demolidor, eu acho que é um personagem que tá mais vinculado com as histórias da Jessica Jones, porque é praticamente um paralelo, essas histórias. Olhar muita coisa que acontecia em Demolidor. Inclusive daquele podcast que a gente comentou, né? Que ela fazia uma outra participação. Ela tava como detetive particular dele, né? Tipo uma segurança, uma guarda-costas. Um pouco da história que rolava ali, você vê um pouco também eles, né? Então a gente pode até fazer um pouco de paralelo aí entre uma coisa e outra, relembrando a fase do Demolidor dessa época do Bendis. Na verdade, o Bendis fazia uma coisa que nessa época ele fazia bem, que era toda. Ele criava praticamente uma cronologia particular nas histórias dele. Foi olhar do saco exatamente os encaixes entre a série do Demolidor, a série do Alias, a série dos Novos Vingadores e as outras que ele escrevia que se passavam no meio-meia. Mas era tudo encaixado direitinho. Os personagens, sim. Cenas que você via numa história, que você via na outra história, sob outro ponto de vista. Aí depois ele aprendeu a fazer isso, mas nessa época era perfeito. Ele conseguia fazer essa junção e ficava muito bom pra quem tava lendo essas histórias. Assim, todas, assim. Você via praticamente uma visão global do que acontecia. Bom, eu comecei a ler Jessica Jones no The Pulse, lá, porque saía no Homem-Aranha, se não me engano, que eu colecionava Homem-Aranha, aí saía, eu comecei a ler por lá. E, cara, eu comecei a ler agora por causa do seriado que eu fui atrás das revistas da Alias, né? E eu achei muito bom, cara, como fã do Brian Michael Bendis, por ser uma heroína criada por ele, sem muita preocupação com cronologia, com o resto do universo Marvel, assim, ele pôde se soltar mais, assim, no estilo dele que eu mais gosto, assim, que é esses diálogos longos e ácidos, assim, é uma das séries preferidas minhas, escritas por ele, assim. Sim, quando começou a publicar algo de ser o Max, foi quando eu comecei a comprar a revista, a finada Marvel Max, né? E aí depois eu fui pegando o material que tinha saído atrás, né? Tinha saído bastante coisa nessa revista, né? Mas, assim, o melhor série, né? Depois, é claro, do Justiceiro, foi Elias, né? E apesar dela ser um título adulto, um título criado para histórias mais adultas, ele tinha toda uma conexão com o universo Marvel, né? Então foi bastante interessante ver essa série, como estava sendo feita. Aliás, era a melhor série que tinha, né, da revista na época. Eu li ela bem depois que acabou, procurando no sebos e tudo mais. E foi, era mais ou menos na época que eu também estava começando a ler a fase do Demolidor do Bendis. E como eu estava dizendo naquela hora, era legal que você via as relações das histórias entre si e percebia que o cara estava escrevendo praticamente uma grande história com os seus personagens. E isso foi o que mais me atraiu lendo as histórias. E como o Felga falou, o problema das histórias do Max era porque muitas vezes eles pensavam que só porque era selo adulto tinha que ter violência e sexo e só. E só duas histórias do selo Max, assim, nesse começo, que foi a Poder Supremo e a Elias, que investiram mesmo numa história aproveitando o que é que aquela liberdade de mídia podia oferecer. E não deixa de ser irônico que a Marvel aproveitou o sucesso das duas e fez a versão permitida para menores de 18 em seguida, que acabou com ambas franquias. A The Pulse é a permitida para menores? É. Na verdade foi assim, não foi talvez a maior bobagem, não foi ter tirado, né? Tudo bem, né? A Jessica Jones acabou crescendo, ela era uma personagem que, bem ou mal, ela tinha uma interação dentro do universo Marvel. De certa forma, o jeito que o Bendis conta, eu até vejo como uma espécie de homenagem ao universo Marvel, né? Você tem várias interações com vários Vingadores, com vários personagens que a gente vai falar agora, mais pra frente, né? Só que é o seguinte, pô, a Marvel foi lá e matou. O selo Marvel lá tinha três carros-chefes, que era o Justiceiro, do Garth Ennis, o Poder Supremo, do Stravinsky, e o Alias, do Bendis. O Alias virou The Pulse, que é a versão mais leve mesmo, né? Que tanto é que mudou de selo, saiu do Marvel Max e foi pro Marvel Knight. A mesma coisa aconteceu com o Poder Supremo. Encerrou o Poder Supremo e virou o Esquadrão Supremo, também indo pro selo Marvel Knight, e com um detalhe, né? O Stravinsky, por causa daquele rolo que ele teve lá na época do Aranha, nunca terminou a história, certo? A história também tinha, era uma história boa, que tava, tinha, vamos dizer assim, um bom andamento e tal, mas interrompeu ali, né? Ei, mas peraí, o Hickman terminou essa história, cara, pelo menos. Não, acho que não, cara. Terminou, veio o Thanos e matou todo mundo. Ai, ai. Bom, mas só sobrou então o Justiceiro, né? Acho que foi o único que permaneceu o Max Sim. até hoje, né? Então, é o Justiceiro, que também perdeu um pouco de fôlego depois que o N saiu, né? Entrou primeiro, depois teve várias passagens, né, de vários autores. Mas enfim, isso é pra outro assunto. Mas o selo Max ficou muito, pô, e assim, ele veio com uma espécie de inovação, né? Uma ideia lá maluca do Quezada, né? De querer dar um chute completo no Comic Code, né? E fazer um negócio totalmente, sabe, fora das amarras. Mas assim, é como o Paulo falou, nem todas as séries eram satisfatórias. Teve série do Shang-Chi, teve aquela série da Helena Belova, teve Luke Cage também, que saiu, teve série do Luke Cage, professor do Marvel. Teve Máquina de Combate, teve do Nick Fury mesmo. Na verdade, essas aí não eram mensais, né? Eram minisséries mesmo, que eu acho que era meio que um teste, se alguma valesse, alguma vingasse, ficaria. Sim. Bom, então vamos passar agora pra falar um pouco sobre as edições em si do Elias, né? Quem perdeu isso na época, que foi lançado em revista mensal aqui no Brasil, teve a oportunidade de pegar pelo menos as primeiras 10 edições no encadernado que foi lançado depois, né? Que aí contém praticamente os dois primeiros arcos e uma historinha pequenininha. E aí a gente vai começar a falar justamente sobre isso, né? Uma das coisas curiosas que o Paulo comentou comigo antes da gente gravar esse podcast é que o Bendis, ele inverteu o processo narrativo da história. Você começa a história da Jessica Jones, ela já sendo introduzida, ela já existindo, você não tem a mesma ideia nem de quem ela é, como ela ganhou poderes e por aí vai, e isso fica voltado pro final, né? Você só descobre essas coisas, esse passado dela lá pro fim. E isso faz parte, acho que, do processo narrativo da Jessica Jones, né? Porque é algo que acho que talvez a série tenha esse espírito, de mostrar uma personagem que tem um passado obscuro, ela é toda quebrada, na verdade você fica até meio angustiado de acompanhar as histórias dela, porque ela tem um quê meio depressivo, né? Ela tem um quê de meio de se auto-sabotar. E as poucas pistas que você tem de que ela existia anteriormente é, digamos assim, com uma foto na parede de um quadro onde ela estaria junto com os Vingadores, mas seria aquela coisa minúscula, assim, aquela participação que ela nem diz que foi uma Vingadora, na verdade. Ela teve uma pequena associação, né? Que mais pra frente é que vai ser explicada. E aí, um outro personagem que vai fazendo esse paralelo com ela. Então você tem um contato inicial com o Luke Cage, que é um personagem que entra nessa trama. Tem também uma conexão com a Carol Davis, né, a Miss Marvel, que era Miss Marvel ainda na época, que é uma escrota, pelo menos no começo com ela, tipo, trata ela mal pra caramba, como se ela fosse um estorvo, e começa a surgir um outro quadro de coadjuvantes, né, tem o Malcolm, né, que é um ajudante dela meio forçado, né, o cara quer se auto-contratar pra trabalhar pra ela, né, porque o cara é viciado em super-heróis, eu acho que é o único cara que lembra que ela já foi uma super-heroína em algum momento da vida dela, né, e ela acha isso um pé no saco. Depois de trabalhar um pouco essa introdução da personagem, aí sim a gente tem um pouco do momento dela como detetive, né? Que a gente tem um know-how, que aí sim é o que dá um gostinho do tom da série. E o primeiro caso que a gente se depara também é um caso que envolve super-heróis. Ela é contratada por uma mulher que surge no escritório dela pra investigar o sumiço da irmã. Curiosamente, quando ela vai querer saber onde tá essa irmã, ela acaba descobrindo que essa mulher que ela foi contratada pra perseguir, tipo, tava namorando o Capitão América. E ela não ia expor a identidade do Capitão América, não ia expor uma pessoa que o Capitão América se relacionava. Então ela ia destruir a fita e ia avisar a mulher, ó, desculpa, sua irmã tá bem e tal, eu não vou entrar em detalhes, mas ela tá ok, não se preocupa com ela. Só que quando ela vai tentar retornar ao caso, aí ela vê que ela tá numa situação um pouco mais complicada do que um caso de sumiço de pessoa, né? Que a pessoa que contratou ela praticamente não existe. Quando ela vai voltar atrás pra saber o que aconteceu, a pessoa que ela tava perseguindo, né? A mulher que tava se relacionando com o Capitão América, sofre um atentado, morre. Toda uma trama meio que conspira por trás, e a gente vê que essa trama acaba sendo muito mais política, né? Pra querer expor, digamos assim, esse grande relacionamento que o governo dos Estados Unidos tem com super-heróis, né? E aí, digamos assim, isso é o primeiro grande arco de histórias. Eu acho que ele tem quantas edições tem? Cinco. São as cinco primeiras edições, né? Que fecham essa trama aí. tem uma dúvida aqui, né? Quando eu li, né? Que eu li agora mais recente, a identidade do Capitão América se tornou pública quando? Só na Guerra Civil? Ou... Não, foi bem antes. Foi na época, foi pouco depois dos atentados de 11 de setembro. Essa foi a questão. Essa história, ela foi publicada, assim, antes dos atentados. Aí, em 2002, o Capitão revelou a identidade secreta. Ou seja, a Jessica Jones se matou por nada. Não, todo esse perrengue que ela passou pra proteger o negócio, aí chega lá o Fegate, pronto, capitão, salvei sua identidade. Aí ele, obrigado, vou tirar minha máscara na frente das câmeras agora. Pronto, Eduardo, tá explicado. Pois é, essa que era a minha dúvida quando tava lendo, mas qual que é o problema da identidade secreta? Pra mim era, ele tinha revelado há muito tempo já antes disso, mas... O que eu achei interessante nessa história foi, por ser selo Max, mais realista, vamos dizer assim, a conclusão lá na a SHIELD, quando acha aquele pessoal chantagista lá, chega e, tipo, mata todo mundo, pronto, né? Não tem... No meio-meio a gente não vê tanto isso, assim, a SHIELD agir desse jeito. E não tinha Maria Hill ainda pra botar uma pressão, né? Vale ressaltar. Tem Maria Hill ainda. Maria Rio que costuma fazer essas coisas meio em off, né? Pô, então esse arco tem toda aquela cara daquele filme Teoria da Conspiração, né? Do Mel Gibson, né? Que é aquele filme lá que ele é um filme já tem, que deve ter uns 25 anos pra mais. Tá entregando muita idade do povo aqui. Ele é um maluco que acredita em um monte de teoria da conspiração, acaba envolvendo uma pessoa no meio. E assim é mais ou menos igual, né? A Jessica Jones, né? Começa com aquela história clássica de detetive, né? A pessoa chegando lá na sua sala pra contar o caso, e de repente ela tá dentro de um negócio, né? De envolve segurança nacional, a identidade secreta do Capitão América e tal, né? E aí também foi, se eu não me engano, foi nesse ar que teve aquela famosa cena com o Luke Cage, né, cara? Que ela tava completamente loucaça, bêbada. Que ela sempre quer, assim, é um alcoólatra. É autodestrutiva, né? É uma cena, inclusive, uma das cenas que já dá um lance que tem no seriado, né? É essa e é a mesma cena que ela joga o cara pelo vidro da porta lá pra... Ela reversa um dos clientes pelo vidro da porta do escritório dela. Isso a gente já sabe que vai ter no seriado, né? Um pequeno momento do trailer mostrou que tinha a cena dela com o Luke Cage. Agora quero ver se no seriado vai ter. Vai, pô. É daquele jeito, pô. É Netflix, pô. Cara, é só fazer que nem foi nos quadrinhos. Close no rosto e ninguém vai ver nada. Por aí. E tudo que tenha, entendeu? E assim, não acaba só nesse momento que ela tem uma noite com um Luke Cage, assim, tipo assim, não quero sentir mais nada. Só vamos transar e acabou, né? O outro momento, né, que é o pós-momento, é que ela acaba... Ela dando a entender pra o Luke Cage que é um negócio, tipo, de uma noite só, por aí vai. Mas não demora, acho que 2, 3 edições, vai bater na porta do Luke Cage, meio que querendo mais, né? Só que o Luke Cage tava acompanhado. E eu falei assim, ué, mas peraí, agora não, né? É, o Luke Cage tava com a Miss Knight, se eu não me engano. Não disse quem é, né? A porta ficou fechada ali. Mas eu tenho quase certeza que era com a Miss Knight, se eu não me engano. Pra quem conhece hoje o relacionamento dos dois, fica até meio assustado como começou, né? Que começou completamente caótico o relacionamento dos dois ali. Não, e se você for ver, ela teve esse lance, né? Depois foi atrás, aí viu que ela não ia ter nada, ela foi atrás de outro, cara. Que aí passou praticamente a série inteira com esse cara. Não, ela não foi atrás de outro. Jogaram. Foi assim engraçado, né? Ela falou pra Carol Dever, Luke Cage, aí... Ah, Luke Cage não, vai o Homem-Formiga. Não, aí ela, pior não é isso. Ah. O pior não é isso, o pior é a Carol Dever queima filme, né? É muito, cara. Porque ela chega pra ser um Luke Cage, ele só quer colecionar heroínas de Colan, cara. Tipo, não leva ele a sério, não. O Luke Cage tem um cara pra namorar, não. Eu digo, porra, a Carol Dever queimando o filme total do cara ali. Sim, injustamente, né, coitado do... Não, peraí que depois ele assume. Tem uma cena lá, inclusive, que é... Não, é mais pra frente, muito mais... É muito mais na frente, mas é a mesma cena do Demolidor, quando a Viúva Negra vai encontrar o Demolidor. Uhum. Aí vem o que tava acontecendo fora da sala, com a Jessica Jones reclamando lá com o Luke Cage. O Luke Cage fala, olha, se eu fosse advogado, eu sairia com advogadas. Eu sou super-herói, então no meu ramo que tem são super heroínas. É, mas ele ficou puto, que ele disse, não é questão de colecionar, de ter uma tara nem nada não. Ele disse que ele seria o mais óbvio, o mais comum, né? É. Ele ficou meio puto com a Carol lá. Ele falou, pô, a Carol é uma escrota e tal. Não, não, mas a Carol foi escrota do começo ao final desse negócio aí, porque a menina disse, tu devia ficar com fulano. Aí ela, não, não quero. Aí ela pega o telefone do fulano, marca o encontro dos dois, quando chega lá, aí a menina olha pro cara e diz, isso é o cara que a Carol queria ficar. Vai, a gente vai falar sobre isso na hora, tá? Essa trama todinha desse arco aí, né, meio que se encerra. Pelo menos o Capitão América, ele nem lembrava, coitado, de ter encontrado a Jessica Jones do passado, mas ele reconhece o valor que ela teve, né, que ela, digamos assim, mostrou-se uma pessoa de caráter por ter segurado a identidade secreta dele, não ter exposto, ter sofrido uma alta pressão, né, pra ter mantido isso, e meio que dá um voto de confiança pra ela, tipo, olha, se você precisar qualquer coisa, você pode contar com a gente, né, liga pra Mansão dos Vingadores, tal, não sei o quê. Pra uma personagem que tava assim, ferrada, perdida, quebrada, né, ela ganha o primeiro voto de confiança dela, né. Isso vai ser importante, porque no passado, quando a gente for ver o passado dela, a gente viu que ela não teve sorte anteriormente em momento algum. Não, mas vamos ser sinceros, cara, é o Capitão América. Ele diz isso pra todo mundo. Ah, tchau. Ele é capaz de dar um voto de confiança até pro Norman Osborn, cara. Esse arco aí foi bom, ele conseguiu apresentar bem a personagem e tudo que ele deveria, assim, tudo sobre ela, o que você deveria saber, foi empolgante e tudo mais. Aí você se empolga, porque olha, meu Deus, uma história que tem envolvimento da SHIELD deve ser um negócio legal. Um negócio de 14 anos depois, o Bendis só escreve agora as histórias que estão envolvendo a SHIELD. Mas, naquela época, né, era uma coisa inédita e interessante. Ó, o outro arco que tem nesse grande TPB de capa dura que saiu aqui do Brasil, né? É, no Brasil, traduzido como Nível B, né? E eu acho que era, tipo, eu me acabei de rir, porque a todo momento você fica achando, né? Você tem quase certeza de que a Jessica Jones está lidando com outra grande figura do universo Marvel, outra grande personalidade, que é o Rick Jones. E como se o Rick Jones, depois de um bom tempo, tivesse ficado paranoico, doido, incompleto. E aí ela tá, de alguma maneira, tentando, digamos assim, entrar em contato. Não era ficar desconfiada, né? Mas entrar em contato com algum Vingador, alguma coisa desse tipo, pra saber o que que tá acontecendo. Se é o cara ou não, e preocupada. Tipo assim, ó, alguém precisa socorrer ele, que ele não tá bem, né? Cara, isso vai se deixando o cara em dúvida até realmente o último momento do ar. Que aí, bom, pra quem leu já sabe, né? Se o cara é ou não o Rick Jones, né? Mas fez a gente de idiota mesmo. E aí, bom, a gente tava comentando que tinha um certo segundo personagem que entrou na vida de Jessica Jones, é um outro herói pra ser o par romântico dela, e essa pessoa é o Scott Lang, né? Que nessa época, lembrando que isso ocorre um pouco antes da queda dos Vingadores, né? É mais ou menos naquele tempo, o Scott Lang era um Vingador. Foi, acho que naquela fase que o Geoff Jones escrevia, né, Paulo? Foi ele que colocou o Scott Lang na formação. É, essa da história aí é na época do Geoff Jones mesmo. E aí, o Scott Lang como a gente tinha comentado, né? O cara que a Karen Davis disse que era perfeito pra ela, né? Mais tarde, a Jessica Jones até fala assim, pô, esse é o cara que a Carol queria namorar, mas ela tá jogando pra mim. Aí, não, mas, não, é pior, cara, porque ela bate o olho no cara e diz, você é o cara que ela quer namorar, o problema é que você tem passagem na cadeia, e por causa disso ela te descartou e mandou você pra mim. Tipo assim, ela é tão preciosista com os caras, a Karen Davis, que escutou, viu um pequeno defeitozinho, aí falou assim, não, mas esse não. Cara, esse arco aí foi legal porque você realmente fica na dúvida do que tá acontecendo ali. Por um momento, você realmente pensa, poxa, o cara vai estragar mais um personagem legal que, sei lá, tipo, porque por um momento, assim, a gente lendo, parecia que o Bendis ia transformar o Rick Jones na nova Karen Page, que, tipo, personagem clássico, que tem todo um background clássico e divertido, e de repente, quando volta, virou um paranoico, maníaco, drogado, sei lá mais o que. Aí você vai vendo a história e vai vendo o que tá acontecendo. E enquanto isso, a Jessica Jones tá num caso lá que ela tá investigando um caso de traição, já que é tipo, nem todos os casos dela envolvem super-heróis. Aí era um caso mais comum em que ela tava, basicamente o que ela tinha que fazer era ficar investigando um cara em chat da internet. E o legal é que no final da história, as duas histórias se entrelaçam de uma maneira que assim, tipo, que tu não espera, mas que faz mais sentido do que o que seria o comum, já que praticamente uma explica a outra, no fim das contas. E isso foi bem interessante da parte dele. Fiquei também na agonia, assim, quando eu comecei a ler, falei, pô, mas vai estragar o Rick Jones, cara, tipo, que é um personagem que eu acho interessante, assim, ele liga todo o universo Marvel, já foi parceiro do Hulk, do Capitão Marvel, do Capitão América, inclusive eu torço pra onde ele aparecer no cinema também. Aí eu fiquei assim, será que eu perdi alguma coisa nessa época, porque aquela mulher que chegou a... seria a esposa dele, falei, mas a última vez que eu ouvi o Rick Jones, ele era, não sei se era casado ou namorava só com a Marlon, não era Marlon? Não, amargou, né? Pois é. Era casado com ela. Pois é, aí essa mulher e tal, felizmente era um doidinho se passando por ele só. Mas eu gostei desse arco, inclusive pelas partes do Scott Lang também. Eu nem era muito fã do Scott Lang antes, eu nem sou muito fã do Scott Lang dos quadrinhos, que tá, digamos assim, pelo menos na fase que eu acompanhei, que ele voltou pro Quarteto Fantástico. Mas esse Scott Lang aqui, eu achei ele muito cara legal, cara. É muito um negócio boa, legal, cara. Também é o preconceito que, tipo, que até hoje em dia tem muitos amigos que não viram o filme do Homem-Formiga. Que, nossa, Homem-Formiga, velho, que nome é esse? Ela também, né? Tipo, vou sair com um cara que é Homem-Formiga, tipo assim, nossa, que bosta é essa? Na verdade, todo mundo fala isso pro pobre, cara, na história inteira. Pois é. Na verdade, que aquele negócio, não, mas não é nem o primeiro, é o segundo Homem-Formiga. Pô, é mais uma daquelas coisas, né? Começa a investigar o caso e aí vai ficando cada vez mais maluco as coisas. Cara, eu achei assim, super interessante ter esse Rick Jones, cara, todo paranoico. Pô, depois de tudo que o cara já sofreu, o cara não ficar louco era o mínimo, né? Pô, mas foi muito engraçado o final mesmo. Chegar lá, não, pô, não é o Rick Jones, eu sou um maluco. E ela fica muito pé da vida, cara. Ela quer matar o cara, meu. De encher o cara de pancada, cara, no final. E aí foi, começou, né, o relacionamento, né, com o Scott Lang, né? Seria muito legal se ele aparecesse num seriado, cara. Mesmo só pra fazer uma ponta, assim, cara. Mas o engraçado também é que nessa história mostra o quão baixa renda a Jessica Jones é. Porque ela foi uma super heroína. Só que ela, pra entrar em contato com os Vingadores, ela precisa ligar pro telefone dos caras, assim, aquele ramal lá que vai ser redirecionado pra 1 bilhão de cantos, e que ainda diz, olha, se for trote, a gente vai atrás de você. E depois disso vai tentar falar lá com o Quarteto Fantástico, aí fica presa num loop infinito com a robôzinha lá, a robô da recepção. E a robô da recepção ainda mata a questão antes dela, porque a robôzinha, ela olha assim, esse cara tá mentindo, não vou mais atender vocês, tchau. Podia ter acabado o arco ali, ela ter confiado na robô, né? Esse arco aí, uma das coisas curiosas que eu acho é o seguinte, paralelo à história, você vai tendo algumas imagens que eu acredito que seja até do David Mack, não sei, porque parece também ser pinturas, e trechos do que seria o livro do Rick Jones, que é o livro em que o doidinho se baseou, né? Que o doidinho não tinha personalidade nenhuma, ele se chamava Rick Jones, porque é um nome bastante comum, provavelmente, ele até acha que é parente da Jessica Jones, a gente é primo? É ou não é? Fiquei meio confuso agora. Não, Jones é um nome muito comum. Na verdade, ela nem é Jessica Jones mesmo, né? Que é o nome da verdade de adotada dela, né? Pior é que ela ainda liga pra mãe adotiva dela. É. E, cara, são 3 páginas pra ela conseguir se ligar aquele telefone. Basicamente, você pode ler, né? Porque é uma página mesmo. Então, o Bendis faz aquele negócio. E basicamente, o Rick Jones é também um personagem que acabou, na época, se esquecendo, né? Vale ressaltar que isso aqui ocorre antes de ele virar o A-Bomba, né? Da vida. E aí, sim, ter cagado o personagem de vez. E meio que, digamos assim, eu achei maneiro, porque ele vai realmente te confundindo. Eu não sei se eles já tinham referenciado a existência de um livro do Rick Jones antes. Eu lembro desse livro, se não me falha a memória, no gibi do Hulk, da época do Peter David, lá do Hulk Inteligente, nos anos 90, eu lembro que ele lançou esse livro lá. Não é uma coisa que é pouco familiar pra mim, não. Deve ter sido mesmo. E você vê que, assim, é o personagem que teve, sendo um humano comum, né, que teve mais contato com os super-heróis, né? Hulk, Capitão América, Vingadores, Capitão Marvel, querendo ou não, ele sempre teve lá, né? E de repente, puf, ficou esquecido, né? Feito ela, né? É mais um personagem que se perdeu, né, nessa existência aí. E quase faz você acreditar que ele ficou meio malucão, né? Meio bolado da cabeça. É, e ele é meio atormentado mesmo, só por, porque o Hulk só existe por culpa dele, né? Ele que foi fazer graça lá no campo de teste. É, mas, lá mas de... o Rick Jones que a gente conhece, ele sempre foi bem otimista, né? Ele sempre, na verdade, quis ser um personagem que ele sente a culpa, mas ele sempre quis ser atuante, sempre quis mostrar que, mesmo sendo um humano, ele podia estar realizando aquelas coisas, né? A primeira coisa, grande coisa que ele fez foi, tipo, criar aquela brigada jovem, né? Que, querendo ou não, dava ajuda pro Hulk fugir. É, digamos assim, seria como se fosse o fim de carreira mesmo, literalmente, do Rick Jones, se esse fosse o Rick Jones, né? Acho que fim de carreira foi deixar ele na mão do Jeff Loeb. É, também. Isso aí foi fatal, né? Podia ter deixado ele doido, né? Acho que não seria tão mal assim. Cara, por que que não deixa o personagem, pode simplesmente se aposentar e ficar feliz até realmente precisarem dele, cara? Uhum. Por que que o cara tem que ficar doido? Poxa, ele podia ficar lá, que nem ele terminou, na Califórnia, curtindo as férias. O doidinho até virar músico virou pra seguir os passos do Rick Jones. Verdade. A edição 10, salvo engano, é o que? O Bill Sienkiewicz que desenha? Ah, é o Michael Gates. É, o Bill Sienkiewicz que faz a arte dessas edições que eu falei, que é das capas do livro, tá? Das artes entre as páginas do livro, tá? É o Sienkiewicz, na verdade. Bom, e aí, a décima edição desse TPB, né... Ela foge completamente de qualquer outra coisa que de quadrinhos de hoje em dia, porque é um diálogo quase tipo como se você vê uma peça teatral, né? Você sabe quem tá falando, ele coloca as vozes, né? Então é um diálogo mesmo de um roteiro de uma peça, e em que a Jessica entra em contato com... Na verdade, o Jameson entra em contato com a Jessica pra meio que usar ela como uma espécie de, sei lá, de redatora ou de não, ela queria o quê? Que o Ben Urich acompanhasse ela pra acompanhar as histórias especiais dela com super seres, não é isso? Isso, mas acho que o grande objetivo aí do Jameson era... Descobrir a identidade do... A identidade do Homem-Aranha, né? Querendo ou não, de alguma maneira ela tinha alguma coisa relacionada ao passado. É, então, depois é engraçado o passado que ela tem. E nesse meio tempo, né, ela acaba entrando em contato com todo o pessoal do Clarim. É algo que futuramente o Bendis meio que lançou uma sementinha aqui pra colher depois, né, no The Pulse. E no final das contas, quem vira o jogo é ela, né? O Jameson queria se aproveitar da situação, mas quem engana o Jameson é a Jessica, né? O que eu mais gostei nessa edição foi justamente a arte que você destacou aí, apesar do desenhista ser o mesmo das edições anteriores, as cores do Matt Hollingsworth deu um toque diferente, essa questão de não ter balões, é só tipo uma peça teatral mesmo. E a história, é aquela história simples, mas foi bem... O desfecho foi muito bom. Usou o dinheiro que o Jonah Jameson investia pra ela fazer as reportagens, tipo, ela começou a ajudar as instituições de carentes e tal com o dinheiro do Jonah Jameson. Isso pra ele, tipo, quando ele descobriu, foi a pior coisa que já fizeram com ele. Tipo, tava enganando ele pra ajudar os outros com o dinheiro que ele tava dando pra ela. Fez o que ele mais gosta de fazer, né? Demitir o funcionário. Não, mas é porque o problema é que ele não podia depois se vingar dela, justamente porque ele ia pegar mal. Isso. E tá se vingando de uma pessoa que está fazendo caridade com o dinheiro dele. É, exatamente. Mas eu posso fazer outro comentário, cara? Vai, vai. A Jessica Jones é loser. Cara, tipo, ela teve nessa edição todo um trabalho pra proteger a identidade secreta do Homem-Aranha. Vai lá o Peter na Guerra Civil e tira a porra da máscara. Pois é. Capitão América e Homem-Aranha. Brincadeira. Rapaz, ela quer se matar no final, né? Já foi de tanta gente que ela tentou se proteger. Mas não só tirando máscara, só se revelando. Fora o Demolidor, né, também. Demolidor também, cara. Cara, mas o Demolidor foi o único momento em que ela se sentiu fodona, foi por culpa dele. Ele já falou, né? Ela dá um chapéu no Clarim Diário, né, cara? Que fica pé da vida, cara. Mas você vê, né? O objetivo do cara era descobrir identidade secreta, principalmente do Homem-Aranha. Ela tem todo esse trabalho aí, dá toda essa volta aí pra proteger a identidade dele, né? O James se aproveitou de um gancho que ela quase foi o bode expiatório pra revelar a identidade do Capitão América na primeira história, né? Então foi a partir daí que o Jameson conheceu ela, né? Sobre e ela deu a desculpinha lá que... Ah, eu ouvi dizer que é um órfão e ele deve... Acho que ele frequenta essas instituições aqui, então tem que ficar aqui disfarçada pra... Dando sopão pro pessoal pra ver se eu descubro. É, né? I'm a private investigator. I'm resourceful. próximo arco que segue é um... Aí sim, só sai na edição da mensal da Max aqui no Brasil. A Panini... Houve rumores de que ela, com o seriado da Jessica Jones, ela voltaria a lançar esses encadernados. Eu não sei realmente se isso vai acontecer ou não. Acho que ela vai acabar esperando ver se o seriado vinga ou não. Mas seguiria com uma história de 5 partes, né? Que seria... Rebeca, por favor, volte pra casa. Pelo menos foi a tradução que deram aqui em português, né? Acho que em inglês era o quê? Era... Come home, né? É. Go home. Que, na verdade, essa frase aí foi uma frase que tiraram de uma placa que a família, no caso da personagem de Rebeca, né, que é uma menina que tá desaparecida, coloca na cidadezinha pra, tipo assim, Rebeca, volte, por favor, tal. Então, eu achei que até ficou uma pegada mais emocional, mais pesadazinha até, né? O que a gente tem é o seguinte, a Jessica é chamada pra uma cidade bem pequenininha do interior pra tentar desvendar o que aconteceu com essa moça, né? E aí, tipo, que poderia ser uma mera vingancinha de um pai, né? Que a primeira suspeita é que, ó, foi o pai, né? Eles são de pais separados e o pai fez mal com a menina. A mãe tenta até influenciar a Jessica dizendo que o pai, sei lá, até era um mau caráter, né? E a primeira impressão que a Jessica tem é que realmente não é isso. É um engano, talvez uma briga do casal mesmo. E ela vai tentar pesquisar mais a fundo. Tudo, mas tudo leva a crer que a Rebeca tenha sofrido um preconceito por ser mutante. Começa a surgir essa história no colégio e tal, por aí vai. E como a história da Jessica Jones, faz mais que sentido você ter uma interligação com mais uma coisa do universo Marvel, né? Só que, porém, dessa vez, a coisa é muito mais pé no chão. Na verdade, a questão mutante foi apenas uma desculpa, na verdade. Claro que tinha toda uma pressão na cidade, né? Que até padres pregavam contra os mutantes, né? E, tipo, o cara era maior cara de pau. Tipo assim, não, é a minha opinião. Posso achar o que eu quiser e eu prego o que eu quiser na minha igreja. Não, mas você pode estar criando um ódio da cidade injustificado e por aí vai, né? E, no final das contas, não havia nada dessa história de mutante. Ela era apenas uma menina realmente diferente, né? Queria, na verdade, sair daquela cidadezinha pequena e fechada e mais conservadora. E é tanto que ela, sei lá, vai, eu não sei qual a cidade que ela vai, mas aí ela foi uma cidade que ela podia escrever poemas. Ela era fascinada pelo Demolidor, né? Os poemas dela tinham tudo a ver com isso. E ela também era lésbica, né? Tinha uma namorada que acho que provavelmente a cidade que ela vivia anteriormente, ela seria igualmente tão criticada quanto um mutante. Acho que a parte visual mais interessante dessa história é que, eu não sei quem desenha também, mas tem um livrinho que ela fazia colagem, né? Recortes de revistas que ela... É o diário, né? É um diário, só que é um diário diferente, né? Tem adolescentes que gostam de fazer isso, que é recortes, né? É, então, ela fazia um negócio mais visual, né? E isso também era colocado nas páginas, e tinha pistas, várias pistas ali, e se você quisesse acompanhar no decorrer da história algum detalhezinho a mais pra entender o que é que era a cabeça da menina, você podia seguir pela narrativa da história o que a Jessica Jones estava vendo. Foi legal a história, porque também vem aquela quebra de expectativa, porque a história vai naquele crescendo que você vai imaginando que tem uma conspiração, uma luta de mutantes, e às vezes e você vai percebendo também que até a Jessica Jones tinha preconcebida daquela cidadezinha, vai tudo mudando, porque o pai lá da Rebeca, no começo é a cara do culpado, mas não é. O policial parece ser competente, mas é um Zé Mané. Não, ele é um escroto, né? É, o Zé Mané é escroto. É, ela tem um relacionamento com ele, só que ela é daquele jeito, né? Que ela, tipo, tem a primeira noite com qualquer um. Acho que tava bêbada também, né? Tava. E aí o cara não sabe o que fazer. Preso. Aí o cara transa com ela, não sabe o que fazer depois, aí bota ela na cadeia. Vai dormir lá na minha casa, você não dorme. Como é que chama? Cara escroto, velho. E o cara ainda é competente, porque a repórter depois pega e diz que, tipo, 90% dos casos que tinha naquela cidade, quem resolvia era ela, não ele. Fora o detalhe, na cidade, ela pisou na cidade, todo mundo sabia que era ela e o que ela ia fazer ali. Ela disse, pô, como é que eu vou investigar? Todo mundo tá sabendo o que eu vou fazer aqui. Todo mundo vai estar dando resposta viciada, né? Vai estar dando resposta pensada. Vai ser difícil solucionar. Também tem isso, porque ela já pensa que a jornalista é aquela sensacionalista da vida e quando vai ver é uma pessoa que tá preocupada com a história. E ela conta que não é que aquele pastor pudesse incitar as pessoas ali ao ódio. Já tava acontecendo. Ela conta que teve um caso que não era nem... O cara podia nem ser mutante, podia ser só uma suspeita de ser mutante porque ele teve uma queda e não se arranhou. E o menino foi linchado e a família dele fugiu e deixou ele pra morrer no hospital. Putz, o cara... O cara se salvou da morte pra morrer depois. Pois é, aquela cidade ali, cara, era barra pesada demais. Aquilo lá era... Deve ser assim, cara. Deve ser a visão do pênis da cidade, aquela cidade do Alabama, aí você falou. É aquela cidade de roteiro de Stephen King, sabe? Que é tão fechada, tão peculiar, que é tipo, você sabe, implode, você não sabe o que aconteceu, né? Aí, quando tu chega, depois de todo esse negócio, porque ele sempre termina as histórias com um gancho que tu pensa que vai ser uma conspiração. Porque, pá, padre... Na verdade, isso fica pregando ódio. Pá, o pai da menina morreu. Aí você vai ver, na verdade, simplesmente ela tava lá numa outra cidade. A Jessica Jones vai lá, puxa ela. E a menina lá, ah, você é uma merda, você não é de nada, você não é isso, você não é aquilo. Aí na mesma hora liga o Matt Murdock. Jessica, tô ocupada, preciso da tua ajuda. Pode vir aqui amanhã? Aí a menina, no segundo, só falta pedir autógrafo da Jessica. Fora que, assim, o grande mote no final, né? A Jessica foi chamada ali meio que pra culpar o marido, né? E aí descobre uma outra trama mais esquisita, né? Porque a ex-esposa e a ex-cunhada gostavam do mesmo cara. E uma provocou a morte do cara, né? Matou no final. Cara, aquela cunhada parecia que ela tinha algum problema mental, porque... Não, a Paulo, Jessica... tinha não, é normal. Normal matar o gênio. Ela é perfeitamente cunhada. Não, o problema foi no começo, tipo, oi, eu sou a Jéssica. Aí ela ficava calada. Aí a Jéssica falava, e ela, aham. Aí até que chegou uma hora que a Jéssica, cara, chama a tua irmã, pelo amor de Deus. Aí ela, aí ela, e nada, cara, ela ficava parada lá olhando como uma maluca. Eu acho que ela já ia começar a esfaquear todo mundo ali. E aquela cena, porque, tipo, a história todinha, aquele drama da menininha sumida e tudo mais. Aí quando chega, quando a menina aparece, gente, o que é que tá rolando aí? Aí a mãe, filhinha, murro na cara, pá. E o pai morto lá, né? Acabou de matar. Eu. Não, porque a Jessica também olhou assim, olha, tu fez tudo isso, então tu vai pra lá, eu não vou te contar nada. E a cidadezinha, tipo, pra não falar que todo mundo era mente fechada lá, você viu que tem uma hora que a Jéssica vai no banheiro do barzinho lá, tá lá, né? Jesus é mutante. Eu vi isso aí. Fechado lá. Então tem uns lá, tem uma resistência lá já. Mas é isso, tipo, a cena mais... Foi essa que vocês comentaram aí do cara, o policial lá, levou a Jéssica pra casa, fez o serviço lá, depois largou numa cela da cadeia. Não, e ele achava, tipo assim, que era super normal, né? Ela acorda assim, né? É muito engraçado. Ela acorda na cela que eu tô fazendo aqui. Não, e do jeito que tava ali, cara, não ia admirar se ele fizesse isso com todo mundo. Não, e o pior é que ele depois queria pedir desculpas porque ele não era um escroto, né? Ele, tipo, perdão, tal, não sei o que. E ela puta com o cara, né? Tipo assim, meu irmão, sai daqui. E ela falando, tipo, um palavra atrás do outro, cara. Cara, mas, tipo, aquele negócio, esse cara, ele deu sorte, porque por muito menos o Luke Cage perdeu a janela, perdeu a geladeira. Cara, é aquela coisa, tá? Começa de um jeito, aí depois entra essa história, não, a menina é mutante, aí você fala, pô, que maluquice é essa que você tá escrevendo, hein, Ben? Parecia ser, tipo, uma grande conspiração, na verdade, a menina só fugiu mesmo, né? A grande conspiração é, na verdade, não tem, né? Diferentemente daquela primeira história, que começa, parece um caso, começa de um jeito, de repente vira, ela tá envolvida, não. Talvez, não, a menina simplesmente tá de saco cheio da cidade que ela morava, com razão, inclusive, e aí fica nessa, cara. Mas essas viravoltas de o que é que está acontecendo, eu acho que é muito bacana do jeito que o Bendis colocou em toda a série, né, do eles, que é mais ou menos o que o detetive faz, né, ele tem o primeiro contato, alguém passa uma informação pra ele meio que viciada, né, tipo, aos olhos dela, né, aí tá, beleza, aí ele vai perguntar pra outra pessoa, ele já tem um outro panorama, aí ele vai perguntar pra outra, então, do jeito que foi montado principalmente essa história, é você segue os passos de um detetive, que vai a cada pista, a cada nova informação, ele tipo, opa, peraí, não é como eu imaginava, não é, se bem que assim, as reviravoltas dessa daí foi pancada, né? Tipo, cada um falava uma coisa, tipo, até do moleque, né? Um moleque que ela saiu a primeira vez, né? O primeiro namoradinho dela, né? E os meninos... Saindo, uma coisa assim. Os meninos eram tão receosos que era tipo assim, olha, alguém perguntou que ela era mutante, ela não negou, se não negou, então porque ela é. Aí tem uma edição entre um arco e outro, que é a edição 15. E aí a edição, digo assim, definitiva pra ter aquele momento que a Jessica tem aquela conversa com o Luke Cage, né? E decide realmente assumir um namoro com o Homem-Formiga, com o Scott Lang, né? Que até então tava só naquele negocinho de bater um papo, se conhecer, trocar ideias, ir pra um jantar e por aí vai. E aí você até dá volta de confiança que a coisa vai se atar, né? Porque é nessa história, né? Que ele faz praticamente uma sessão de terapia com a Jessica Jones, né? É, ela fica puta, porque também começa da maneira mais errada possível. Ele faz o contrário, ele dedura a Carol, né? A Carol é a maior queima-filme da porra, aí ele diz tudo que a Carol pensa dela agora, né? Carol chegou dizendo pro cara, olha, ela vai encher a cara, então tenta tenta evitar isso. Aí a menina pede vodka, ele, não, sem bebida. Tipo, da maneira mais abrupta, cara, foi grosseiro ali. Aí ela tenta explicar, depois todo errado, aí fica naquelas de um passando o erro do outro na cara, e ele lá todo menino certinho, tentando evitar. Aí chega um momento mais peraí, em baixa renda mesmo, que aparece o Octopus na rua, voando lá com, não, brigando com a Homem-Aranha. Aí a Jessica Jones e o Scott Lang olham assim, você vai? Eu não, e você? Também não, vamos continuar aqui então. A desculpa do Scott Lang. Até eu ia, mas eu não trouxe minha roupa de Homem-Formiga. Aí ela, é, porque eu não me meto nessas coisas mais. Então beleza, vou continuar comendo aqui. Se morrer alguém, foda-se, fica na conta do aranha. Essa é a cena que ela conversa com o Luke Cage e aparece a Viúva Negra, né? Porque ela não reconhece a Viúva Negra. Que tá de peruca loura. É. E os dois começam a falar mal, inclusive, dela. Quando ela sai da sala, ela xinga eles, né? E eles começam a descrever todo o relacionamento deles, detalhes sobre as cenas picantes. Aí depois eles se tocam. Mas será que ele é o Demolidor? Você acha que ele é o Demolidor mesmo? Acho. Então ele ouviu o que a gente falou, né, Zé? O Luke Cage já sabia o negócio. Tava na dúvida. Agora, eu acho que aquele xingamento dela foi um xingamento que ela fez contra o Murdock assim que ela saiu na história do Demolidor, cara. Eu tenho quase certeza que ela... Eu entendi também que ela tava xingando o Murdock. Ah, é, tá. Porque ela saiu puto da raiva, porque o Murdock tava lá querendo fingir que não era o super-herói. Uhum. Mas essa cena aí foi engraçada demais, cara, porque a Jessica lá começou dizendo, isso aqui não é profissional, brigar aqui. Aí, de repente, começa a brigar lá com ele e fica esse negócio. E lá tentando explicar tudo, porque ele também tava pé da vida com ela, porque ela tinha chegado na casa dele e começou a xingar. Aí ele lá, você é uma adulta, eu sou um adulto, dois adultos, entendeu? É duplo esporro ela, né, cara? É bom dessa série aí é que a Jessica é tão falha, que ela podia ser qualquer personagem, qualquer pessoa do seu dia a dia aqui. Não tem nada de heroína nela, o curioso é isso, né? Vamos para o próximo arco, então. Próximo suma de intimidade, né? Seria o equivalente à edição 16 a 21. E traz uma outra personagem de histórias e quadrinhos que ficou esquecida, ó, há tempos. Que é a terceira mulher aranha, que é a Matt Franklin. Não sei se vocês lembram dela, que foi justamente aquela história do... quando o Osborn volta, e aí, tipo, tem umas 5 pessoas que vão... cada um vai ganhar um poder, né? Isso? É. E aí um dos poderes é o que ela ganha. É, né? É. Que ela ganha o poder do poder, entre aspas. Foi a coisa mais genérica possível. É que assim, eram 5 poderes, né? Inteligência, força, né? Tinha um que era loucura, nem tudo era... Inteligência, força, morte, loucura e imortalidade. Tem uns que era meio... Sabe aquela carta que você puxa que é de azar e sorte, né? É. Um era de azar. A Matt, ela deu sorte, porque o Osborn ficou louco, o cara que pegou a imortalidade, teve uma treta com a aranha e com o Homem de Gelo. Quem pegou a morte, acho que... Não. A Madame Aranha. Acho que ela pegou a imortalidade e depois mataram ela. Legal. Que é escroto pra caramba, que hoje em dia tá morta, né? Inclusive, a própria Madame Teia aparece nesse arcozinho de histórias aí da Jessica Jones, né? O lance é o seguinte, a Matt Franklin aparece no apartamento dela. Sim, você é a Jessica? Não, mentira pra mim. Doidona, né? Fumada completamente. Depois sai pela janela, sai até se batendo em parede, né? A última coisa que ela tá saindo, assim, ela dá uma porrada na parede e sai meio torta lá. E aí ela vai procurar saber, pô, quem é essa menina? A primeira coisa que ela faz é pesquisar pelo contato dela da SHIELD, né? Que é o Alan Quartman, né? Não, é que antes disso ela vai falar com o Scott Lang. Aí ela chega, ah, tu sabe quem é? Era uma garota vestida de Homem-Aranha. Aí o Scott Lang, ah, eu odeio essas versões femininas de super-heróis estabelecidos. É. O cara é que é o segundo Homem-Formiga. Mas sabe o que é legal? Além do Quartman, né? Vale ressaltar, né? A gente tá falando por alto aqui, mas esse secretáriozinho que ela arruma, né? O tal do Malcolm, que inclusive, pelo visto, tem uma versão na série, né? Ele também sabe, né? Tipo, é uma enciclopédia ambulante de super-heróis. Eu sei quem é, tal, não sei o que. E aí ele fica até incumbido de ajudar ela a ter pistas de onde tá a Matt. É esse menino, né? Tanto que ele encontra uma outra pessoa, uma menina, que aí sim a menina tem um irmão que é o cara que aparentemente tá namorando a Matt. Só que a gente acaba descobrindo que a trama é muito maior. A Matt, na verdade, não tá mais exatamente namorando um cara, mas sim tá sendo usada como fonte de droga, né? Valeta, tá? Não é como traficante, não, nem gente, nem como mula, não. Ela basicamente estão retalhando a mulher aranha pra criar. Tá fumando ela. Estão fumando ela. Eles estão criando versão de MGH, né? Aspirada. Corta um pedaço de um super-heroína assim, e aí eles, tipo, acendem um fogo assim, a fumacinha, eles aspiram e eles ganham, claro, algum poder temporário, né? É assim que funciona o MGH. Mas eu fiquei puto com essa história. Puto. Por quê, ué? Em determinado momento, alguém tá explicando lá que tem vários super-heróis que estão meio que usando isso pra ganhar dinheiro. Os super-heróis, assim, de baixo escalão, tipo o Falcão de Aço. Ah, lembrei de você. Eu falei, que filha da puta. É verdade. Falcão de Aço. Ei, mas pera aí. Aí eu posso falar um adendo agora? Sim. Porque a gente já falou do primeiro vício do Bendis, que é a Shield. Ele não larga da Shield. Agora vem o segundo vício do Ben, que é qualquer coisa que remeta vagamente de longe os anos 90, ele odeia. Ele odeia com todas as forças e ele esculacha. Mas vai a merda, Bendis. Pois é, cara. Aí, só nesse arco, ele esculacha 3 heróis anos 90, cara. Speedball. Não, mas Speedball não é 90. É, não. Novos Guerreiros é a cara dos anos 90. Sim. Tanto é que vai aparecer nessa Marvel 92 aí. Sim, sim. Pois é, Speedball, Falcão de Aço e a Mulher-Aranha. Vale ressaltar que o Speedball veio um pouquinho antes da Homem-Aranha em histórias solos, mas veio, né? Não, eu sei. Mas a questão é que, assim, ele... Se o cara, assim, teve proeminência anos 90, ele vai lá e esculacha, cara. Pode olhar. Ele odeia o Deadpool, ele odeia o Ômega Vermelho, ele esculacha mesmo. E, assim, tipo, foda-se quem é fã, ele tá nem aí. É que nem o Warren Ellis lá esculhambando o Surfista Prateado, dizendo: ah, quem é que vai reclamar do que eu fizer com o Surfista Prateado vai ser velho de 60 anos. Eu tenho medo de brigar com esses caras, não. Mas esse arco de que eu achei que ele usou bem bastante a Jessica Drill, né? Que eu já li em algum lugar aí que a ideia original da série da Jessica Jones era usar a Jessica Drill. Só que a Marvel não deixou, tipo, não, cria uma personagem nova, não usa a Mulher-Aranha, não. Tipo, mas a ideia original era ser a Jessica Drill, ó. É, eu não sabia, não. Ia ser a Jessica Drill. Tanto que ela aparece, na verdade, com uma outra detetive de outra edição. Exatamente, ele deu a dica, tipo, ela fazendo a mesma coisa que a Jessica Jones. É, a ideia era ser essa série. Então, o que eu achei interessante que, assim, que eu lembro do... Como é que é o nome da droga lá? MGH. Pois era usado assim, né? Tipo, vinha uma seringa, cápsula, agora direto na fonte, assim. Caramba, os caras arrancando a pedra de crack da menina, assim, tipo, que isso? Eu não lembrava dessa Mulher-Aranha Matt Franklin, eu não lembrava, sinceramente. Eu lembrava do Quarterman, que, se eu não me engano, é aquele mesmo Quarterman que aparece nas histórias do Hulk cinza do Peter David, não era? Que guiava um caminhãozinho lá. É, outro ponto que vale lembrar da Matt é o seguinte, ela é... Isso já é de antes, não foi de agora, né? Ela é tipo uma filha adotada do James da Martha, né? Porque era do amigo do James que morreu, a família morreu. Ela praticamente era uma órfã, né? Feito Peter, né? Pra, tipo, fazer aquele paralelo. E aí o Jameson resolveu criar isso em honra do amigo. O pai dela morreu, era pro pai dela vir pra cerimônia lá do quinteto, né? E aí, sabe lá Deus como, ela foi lá e pegou a peça que tava com ele, né? Tanto é que o Oscar chega e fala assim pra mim, não era que era pra estar aqui outro cara. Ah, ele morreu e eu fiquei no lugar com a peça. Também é legal quando a Jessica Drew aparece, porque tu já nota o carinho que ele tem com a personagem, porque com tanto personagem assim, falho, escroto, que você também, todo mundo que aparece é com defeitos, e a Jessica Drew aparece com uma fodona lá pra resolver a parada. É caralho, né? Tipo assim, ela aparece, a Jessica Drew dá uma coça na Jessica Jones, tipo assim, receba como é que é o poder dela lá? Acho que é o ferrão. Receba meus ferrões, pá, derruba ela. Aí depois assim, não, mas porra, eu tô te pedindo tua ajuda, cara, mandei uma Eu que te liguei, caramba. Ouve aí, pô. Caiu na caixa postal. Aí ela, peraí. Aí ela pega o celular, escuta. Opa, desculpa. Pior é que quando elas estão lá investigando, aí a Jessica Jones está pesquisando lá na internet, aí a Jessica Jones olha assim, cara, isso é trapaça, você tá pesquisando em banco de dados pra verificar, passa inclusão nos dados e achar a pessoa. Isso não vale, o detetive tem que investigar logo de cara e tudo mais, os negócios aí. Não, eu tô trapaceando, mas tá valendo, tô sendo paga pra isso. Aí quando chega lá na hora, quando a pista delas esfria, a Jessica Drew simplesmente liga: alô, Shield, eu quero saber quando foi a última vez que ela usou o cartão de crédito. Ah, obrigado, tchau. E aí o bacana é o primeiro grande arco em que sai todo mundo com a moral, né? Porque o Jameson, depois que a sobrinha dele foi salva, ele faz uma reportagem enaltecendo o trabalho da Jessica Jones, da Jessica Drew, né? E quem é que tava mais envolvido lá, enfim. E aí é que a fama dela cresce, né? Que depois disso ela recebe casos e mais casos de tudo quanto é coisa maluca, né? É, eles até ressaltam lá que ela é a única pessoa com superpoderes que é elogiada no Clarim Diário, né? É, e que vai futuramente mais uma peça, mais uma semente pra colocá-la no The Pulse, né? Então o The Pulse tá certo de algum jeito, tava sendo trabalhado na mente do Bendis. Não foi nada assim tão forçado, não. O que talvez tenha sido forçado é baixar um pouco a maturidade, né? A censura, né? Mas vamos ser sinceros que, cara, deu raiva pra quem leu Novos Guerreiros a forma como ele tratou Speedball. Porque o Speedball, ele foi esculachado por um traficante, Zé Mané, Zé Ruela, que ficou: Speedball de coerrola, eu não vou ser preso por um cara chamado Speedball. E ainda... Não, e aquele, os poderes controlados dele lá, não é, cara, da onde? Na hora que eu vi aquilo, eu falei, tipo, eu tava pensando na hora, por causa do jeito que ele foi retratado, falei, não, é um cara, algum fetiche, o cara se vestiu de Speedball e usou a droga lá, tal, porque não é o Speedball verdadeiro, não, o cara não sabe usar o fetiche. O pior é que o Speedball, pelo menos, ele tava ali, tipo, como um infiltrado da polícia, né? É. Porque no começo você tava achando que ele era mais um cara que tava se vendendo seu próprio corpo pra ganhar dinheiro, eu digo, porra. É, eu achava que era outro cara, vestido de Speedball só. Porque o pior é que o Bendis ainda deve ter pedido pro Michael Gados, porque, cara, o Speedball, em das duas edições que ele aparece, ele tem uma cara de retardado, cara. Tipo, ele tem uma cara de tá apontando as suas setas em neon. Eu sou um idiota. Completamente proposital. Eu odeio quando o Bendis faz isso. No one else will die because of me. A última parte desse podcast, a gente vai finalmente saber a origem da Jessica Jones, tá? Lá nos Estados Unidos a gente tem um TPB com essas histórias, né? Na verdade reúne dois arcos. Um em duas partes, que é realmente a origem, que faz meio que uma parceria do Gaidos com o Mark Bagley. E o outro vem uma história em cinco partes, que justamente traz o Homem Púrpura, né? Mas tem muito flashback. Aqui no Brasil, parte disso foi lançada na Max, mas o arco do Homem Púrpura, que possivelmente deve ter muita coisa desse arco que vai ser aproveitada na série de TV, né? É, foi lançado aqui numa Max especial, né? Acho que o Felga deve ter comprado, né? Ele comprava na época. Sim, eu lembro dela. Vai da edição 22 até a 28, né? Bom, esse primeiro comecinho a gente finalmente vê um pouco da história da Jessica antes dela ganhar os poderes, né? Primeiro que ela podia ter sido vários outros personagens, né? Ela escapou de ser picada por uma aranha. Que ela, na verdade, ela é aluna, né, do mesmo colégio onde o Peter estudava. Tava bem pertinho do momento que o Peter foi picado pela aranha, mas escapou dessa. Ela poderia ter virado o Demolidor, porque ela quase atropelada pelo mesmo caminhão de dejetos químicos que fez o Matt Murdock ganhar aqueles poderes dele. Enfim, tem um monte de pequena referência de outros heróis, né, de origem de outros personagens que tiveram seus poderes de diferentes formas, até que finalmente a origem do poder dela é revelada. Na verdade, ela sofreu um acidente de carro com a família. Ela foi a única sobrevivente, que o carro do pai praticamente entrou por debaixo de um caminhão que transportava produtos químicos de testes do exército, e um desses containers, dessas cápsulas caiu no colo dela na hora do acidente. Então morreu o pai, mãe e o irmãozinho pequeno, né? E ela, digamos assim, a princípio resistiu, ficou muito tempo num coma, bastante tempo num coma. E aí, finalmente foi despertada, tentando se restabelecer no colégio, né? Às vezes ou outra sofrendo aquele bullying do Flash Thompson, né? Que era o babaca da época. E aí, um desses momentos que ela vai correr, né? Desesperada, porque ela foi surpreendida pelo Peter Parker, que tentou falar com ela, tal, alguma coisa desse tipo. E ela esperava até que ele fosse, sei lá, se revelar como um cara que era apaixonado por ela, porque na época ela era apaixonada por ele, mas não foi isso, na verdade. Ela meio triste, sai correndo assim, naquela ânsia, né? De adrenalina. Ela descobre que pode voar. E mais pra frente ela vê que ela pode, na verdade, derrubar árvores, que ela tem super força, por aí vai, né? No finalzinho desse arco, a gente até descobre que ela, sem querer, né, acaba derrotando o Escorpião, né? E aí ela fala, pô, ajudou a gente e tal, você tem potencial. Ela começa a pensar nessa história de ser super-heroína ou não. No arco que segue, que é do Homem Púrpura, a gente vê que finalmente ela abraça isso. Ela cria um uniforme, ela usa aquele cabelo meio arroxeado, por aí vai. Ela tenta seguir um iníciozinho de carreira de super-heroína. Só que, porém, quando ela vai topar com o primeiro super-vilão dela, o Homem Púrpura, ele domina a mente dela, abusa dela por 8 meses, né? Não chega a ser um abuso sexual, mas psicológico. Ele até no começo pensa em fazer isso, mas ele acha que é tão doido, né? Acho que nunca trabalharam de uma forma tão doentia o Homem Púrpura, assim. Foi a melhor trabalho que eu já vi do personagem, cara. É, porque o Bendis pegou um vilão que, assim, não era... Sim, vamos dizer assim, era um vilão, é um vilão clássico do Demolidor, né? A gente até falou um pouco dele lá no... Mas ele não era aquele vilão, né? Sabe, tipo, sabe, de meter medo assim, cara. Aqui não, pô. Ele... Então, mas de alguma maneira, já... mas de alguma maneira naquela época, ele já tinha tendência de ser um vilão de manipular. E tinha uma insinuação de que ele podia se aproveitar disso pra benefícios próprios, inclusive com mulheres. Isso já era sugerido na época. Então o Bendy colocou um passo a mais de colocar isso, tipo, querendo perturbar a cabeça das pessoas mesmo. E aí, bota ela, inclusive, assim, de encontro com Vingadores e Defensores, né? Tipo, sozinha. É, porque ela fica nessa, né? Aí, ela, sem querer, ela tava voltando de um quebra, né? Aliás, acho que a referência era aquela história que a gente até deve ter comentado, que foi Vingadores versus Defensores, né? Que a gente já comentou, acho que a referência era essa história, tava todo mundo voltando pra casa depois do quebra, todo mundo fudido. Aí ela vai lá e ataca a Feiticeira Escarlate, né? Aí, putz, ele lá, aí vai os Vingadores e os Defensores em massa, cara. Ela tomou um cacete federal, cara. Eu nunca vi alguém apanhar. Não, pior que ela não tomou um cacete federal. Ela poderia ter tomado, porque ela escapou do martelo do Thor. A Carol Danvers, que era a única que reconheceu ela, salvou ela de um monte de porrada que ela podia ter levado. Aí, em um momento, o Visão dá um soco nela, que é só um soco que deforma a cara dela todinha e deixa ela em coma de novo, por mais um tempo. Coitada, ela só se ferrou na vida. Aí, Razão pra ficar bebendo. É. E aí, mais pra frente, com a ajuda da Jean Grey, na época, tirou ela do coma, e aí todo mundo descobriu, na verdade, que a coitada tava sendo manipulada pelo Homem Púrpura, e a Jean Grey meio que curou ela, e claro, fez um adendo a mais, né? Colocou uma sugestão mental ali pra ela se proteger mais pro futuro, e que a gente vai ver que vai ser mais trabalhado mais pra frente. E... Ela podia ter mais contato pra ela, né? Não, mas eu acho que ficou bacana, assim, porque até ela conseguiu ser... atriz o suficiente pra enganar um Homem Púrpura na época, né? E isso é bacana porque, querendo ou não, esse grande, único momento dela como heroína foi tão fracassado, né? Foi, tipo, tão destruído que faz sentido você nem lembrar. Ela pode ser inserida naquele momento ali, chegou até sua fama, né? Porque, sei lá, por 1, 2 ou 3 semanas ela ajudou pessoas, quem era muito viciado pela heroína na época pode ter registrado, pode ter lembrado dela, mas depois ela praticamente caiu no esquecimento e deu todos os motivos pra ela nunca mais querer se envolver com heróis dali por diante, né? Passou anos pra voltar a se relacionar direitinho, assim, com outros super-heróis, com o Luke Cage, por aí vai. Então, meio que, você entender a origem dela no final disso aí tudinho, meio que foi a cereja do bolo, né? Pra mim, ficou perfeito. Meu destaque nesse arco aí foi a arte também, igual eu destaquei lá no, naquela edição única lá dos diálogos no Clarim com o Jonah Jameson. Eu acho legal esse estilo de narrativa, que foi o que você vê muito nas histórias do que tá sendo publicado agora pela Panini, do Miracle Man, que é quando vai mostrar o passado do personagem, eles colocam um estilo diferente de quadrinho, desenho mais estilo clássico, e aí eles fizeram a mesma coisa, tipo, o estilo mais limpo, parecia desenho dos anos 60, e agora que eu tô vendo aqui é o mesmo desenhista em todas, é o Michael Gaydos, ele mudou o estilo de desenho dele mesmo, deu toque diferente na arte, foi o colorista, mas é o mesmo colorista em todas as histórias, ele também deu uma mudada no estilo, inclusive nessa história, eu acho. Não, mas os flashbacks tem o Mark Bagley também, cara. Não, mas quando mostra ela como Safira, né? Sim, sim. Mas esses flashbacks dela, da origem dos poderes dela, é o Michael Gaydos que desenha. É o mesmo desenhista, ele só deu uma mudada no estilo. Pô, tá nos créditos aqui, ó. Uhum. Certo? E o que eu achei legal é essa ligação que o Bendis colocou. Ela já fazia parte da escola do Peter Parker, era apaixonadinha nele. Ela tava presente na hora que ele foi picado. Na hora que ela acordou do coma, tava tendo a primeira batalha lá do Galactus com o Surfista Prateado. Cara, é muito boa, gostei. A cronologia tá errada, mas aceitável. Porque o Peter já tava na faculdade quando o Galactus veio, mas isso aí é... Não, mas ela quando, leva, quando foi acordada do coma, cara. Mas, pois é, aí ela volta pro colégio e é lá que ela sofre bullying do Flash e o Peter. O Peter vai lá só querer, tipo, olha, isso que foi a maior pilha errada da história toda. Porque tudo que o Peter queria dizer é, olha, eu sei o que é perder minha família e o que eu sei o que é ser zoado pelo Flash. Aí ele, acho que ele dá umas palavras erradas no começo, ela pensa que ele tá com pena dela e, tipo, é o cúmulo do cúmulo do cúmulo do loserismo, o cara mais loser do colégio ficar com pena dela. Ela ficou muito puta. Ela ficou muito, muito puta, cara. E, tipo, o Peter, ele pelo menos podia ter... Olha, não deu certo agora. Eu posso, sei lá, tipo, tentar depois. Mas não, eu simplesmente... Ih, não deu certo. Nunca mais falarei com ela. Não, ele só volta a falar com ela e, tipo, mal lembrando dela em Novos Vingadores recentemente, cara. Não, não. O pior não foi isso, cara. O pior é que a Jessica, com o bebê e o marido, pega e fala... Homem-Aranha, você é o Peter? Peter, eu fui apaixonada por você a minha adolescência inteira. E quem era você mesmo, hein? Daí, bom, é o Flash Thompson chamando ela de aberração, né? Tipo, agora ele é o Venom, né? Tipo assim. Cara, eu realmente fico imaginando como deve ser agora a reunião dos ex-alunos da Midtown, cara. Não deve ser um negócio legal. Você olha, tem o Homem-Aranha, o Venom e a Safira, seja lá o que ela for ser aí, quando vou virar heroína de novo. Um negócio bizarro, mas agora falando da história, assim, eu tava dizendo que, assim, a história da origem secreta dela foi legal, porque aquilo ali foi praticamente o Ben tentando linkar ao máximo ao universo Marvel e fazendo quase que o Stan Lee fazia nos especiais, tipo, nos anuais de super-heróis, que ele sempre dava um jeito de enfiar todos os super-heróis de alguma maneira, alguma referência. Quando ela não conseguia, sei lá, tipo, o pai dela era funcionário do Tony Stark, ela é salva de ser afogada pelo Thor, e por aí vai linkando todo mundo. Ela é apaixonada pelo Thor Schumana, né? Além do Peter, ela tem um tipo um ídolo, né? É. É, tem até a cena lá da c**ca e tal. Exato. É porque os americanos não sabem fechar a porta, porque aquilo ali foi bizarro demais, aquela cena. Mas, voltando, aí chega o... Você que, tipo, vai a história todinha, aí quando chega no final, aí você entende o que foi, assim, você entende como ela se tornou a Safira. Aí só que agora você tem que entender como foi que ela deixou de ser. Aí vem o... Vem essa história do Púrpura, que aí já começa o... Ela indo lá atrás do Luke Cage de novo, depois que ela recebeu lá um chamado lá pra ajudar um monte de gente com o caso do Homem Púrpura. Aí ela vai e conta toda a história lá pro Luke. E o Luke Cage é tipo, na história todinha ele tenta ser um amigão dela, porque ela sempre escrotiza ele e depois ela esfria a cabeça e ele, ah, me conta o que aconteceu. Aí dessa vez, parece que ela entrou voando pela janela, destruiu a cozinha dele, vomitou em tudo, olhou pra ele e disse, você é um bosta, você é um merda, o Matt Murdock é muito melhor que você, aí desmaiou. E cai bêbada, né? Tava bêbada, né? Ela chutou a cara pra avaliar. Aí ele vai lá e conta o que foi que aconteceu, aí ela vai lá e conta toda essa história que o Coveiro já mencionou, e tem a cena que eu acho uma das melhores cenas da história, é a forma como o cara, ele descreve o Homem Púrpura, porque o Homem Púrpura, ele sabe que é um personagem de quadrinhos, ou então ele é tão louco que ele pensa que tá. Aí ele vai lá e assim, metade da conversa deles é o Homem Púrpura lendo o roteiro do Bendis. Isso vale ressaltar. Vale dizer o seguinte, a Jessica tinha esse segredo que ninguém sabia porque ela era tão quebrada, né? E aqui finalmente você descobre, e é o grande trauma da vida dela. Tanto que o Luke fala assim, ah, então é por isso, né? Mas ele te estuprou? Aí ela fala assim, não, porque todos os homens pensam que acontece isso com as mulheres, que isso é o grande drama da gente. Mas foi quase isso, né? Tipo assim, foi na verdade um estupro mental, né? O que aconteceu com ela. E ela tem que, digamos assim, criar a coragem de superar esse medo que ela tinha dele, porque o grande caso novo dela é fazer com que o Homem Púrpura confessasse alguns crimes que ele não admitiu, porque ele tá preso hoje, mas tá preso por uma pena X, mas tem muita gente que acha que tem vi outras pessoas que foram mexidas por ele e abusadas por ele, e que ela quer uma ajuda dela, né, que ela investigue e pressione ele pra ele confessar esses crimes também, que tipo, seria um closer, um fechamento pra vida das vítimas, né, ou pra os parentes das vítimas que morreram. Eles querem realmente saber o que aconteceu, se foi realmente uma coisa manipulada pelo Homem Púrpura ou não. Ela precisa dessa força. E aí ela vai, tipo, fazer um inquérito com ele, vai, tipo, fazer uma entrevista com ele. E aí, cara, ele quebra a quarta barreira, né? Tipo, do mesmo jeito que o Sentinela, as histórias do Sentinela, na fase do Bendis, ele tava ciente que ele era um personagem de quadrinhos, ou tinha essa sugestão, né? Que ele foi um personagem, enfim, tinha esse quê, né? O Homem Púrpura também sutilmente faz isso. Sutilmente ele... não, cara, é muito descarado. É, ele descarado, comenta a paleta, né, de cores, cara. Ele comenta a paleta de cores. Cara, eu, tipo assim, eu acho que foi o grande clímax dessa história, é... ter quebrado essa quarta parede. Eles vão lá e tem essa conversa do Homem Púrpura com ela, e ela tentando fazer ele confessar, e ele só descrevendo a história aí, ah, isso aqui é uma história, já eu vou sair daqui, blá blá blá blá, e tu sabe tanta coisa, por que tu não pode agora? Ah, eu não sou roteirista, o roteirista vai ter que inventar isso depois. É, isso mesmo. Aí fica nisso, aí uma hora lá, ela mal sai da Ilha Hike, a Ilha Hike você sabe que é tipo uma porta giratória, o vilão entra e sai em seguida. Então, ele pega e sai. Era a Ilha Hike, não? Ou era a balsa? Era a balsa, eu acho. Pois é. Aí teve um motim nessa balsa aí, só que nessa vez não deu pra fundar os Novos Vingadores, só deu pro Homem Púrpura fugir. E vai lá todos os Vingadores atrás dos vilões, enquanto a Jessica Jones fica em pânico lá, porque ele sabe onde ela trabalha, ele sabe onde ela mora, ele pode fazer qualquer coisa, ela fica paranoica, porque ele, assim, tipo, se o cara pode controlar qualquer um que ela estiver falando, pode, na verdade, estar sendo controlado por ele, ela não saber. Aí ela acha que o Malcolm tá, acha que o Quartana tá, acha que todo mundo tá. Aí quando ela finalmente consegue um refúgio, aí é com o Scott Lang. Aí o Scott Lang pega e fala, ah, não, eu já sabia que tu namorava com ele e vim logo pra cá. Aí termina lá a penúltima edição e começa a última lá. O cara lá fala, não, isso aqui vai ser a última história nossa última história, blá blá blá blá, você foi um personagem legal, gostei de você, mas agora vamos encerrar isso aqui. Aí, tipo, o Homem Pool faz o fechamento da história e levando ela lá pra criar o caos, porque simplesmente vai pro meu Nova York e olha assim, olha gente, tô cansado aqui, se matem. E ela lá obedecendo ele, e nessa hora eu acho que ele já tá fingindo, porque aparece Deus Ex Machina, vulgo Jean Grey, dizendo, olha, eu coloquei uma sugestão hipnótica pra que você... Mas aquela não é Jean Grey, aquela ali já é a sugestão hipnótica de Jean Grey, ela não é a Jean Grey real. Não, mas o problema é que ela aparece com a roupa da Jean Grey. Mas, eu atual. Sei, aparece com a última roupa, mas a própria personagem fala então, que é uma sugestão. O problema é que ela fala que é uma sugestão porque ela tá ocupada. O problema é esse. Quer dizer, eu tô ocupada agora, mas tem essa sugestão aqui. É o gatilho psíquico, mas sim, pra isso... Ficou bem claro que não era Jean Grey, Paulo. É. Isso aí tá no texto mesmo. É, aí disse lá, você precisa querer se livrar do Homem Púrpura pra poder ele funcionar. Então, fica aquela dúvida lá, se ela conseguiu ter essa força de vontade de vencê-lo ou não. Aí aparecem os Vingadores, o Homem Púrpura olha assim, ah, quebra ali a espinha do Capitão América, porque sabe, fazer isso é a coisa mais fácil do mundo, todos os vilões conseguiram. Então, mandou lá ela fazer isso e ela vai lá e derrota o cara com um soco, porque ela já tava enganando ele já um mau tempão. Aí, termina lá a história... Depois lá que ela conseguiu se livrar disso, prenderam ele de novo, aí explicaram que quem tinha fugido tinha sido Carnificina, e ela vai lá e explica lá pro Scott Lang que ela tava grávida, que era uma coisa que tava sendo sugerida, já faz tipo um arco, uma coisa assim, que ela sempre tava colocando a mão na barriga o tempo todo. E vomitando também. É, e eu só não me engano se ela tinha mostrado ela assim, tipo, não mostrado ela bebendo ou fumando a partir de um certo momento, mas eu acho que ela também parou. Ela parou aí, quando descobriu que tava grávida aí sim, de 3 meses, né? Aí ela fala, tô grávida, mas tô de 3 meses. Aí o Scott viu assim, é? Aí fala assim, ah, então não é meu. Não, o Scott foi escroto. Se não é meu, foda-se você, tchau. Cara, mas ele tava muito azarão ali. Eu tive pena do Scott Lang, na verdade. E ela já tava querendo dar um pé na bunda dele. Não, ela já tava querendo desde o começo, cara. Agora o negócio foi que, tipo, a parte que o cara diz assim, eu quero que você veja o seu pior pesadelo. Aí o pior pesadelo dela é uma suruba com a Carol, o Cage e o Scott Lang. É, por sorte, né, o Homem Púrpura não viu qual era o pior medo dela, né, só mandou ela ver. Ela falou, eu não tô vendo o que você tá vendo aí, mas eu sei que você tá apavorada, né. É verdade, a cena é tão assim, tão bizarra, cara, que é a Carol Danvers no meio, né, e o... o Luke Cage e o Scott Lang, né? E ele com o uniforme clássico, não tinha mais perturbador ainda. Uniforme, cara. Com a tiara da cabeça. Eu acho que o pesadelo dela era devido aos uniformes clássicos, cara. Pô, essa parte foi muito bagulho, porque, principalmente depois que ele, que o Graves saiu da prisão, ela entrou em pânico, cara. Tipo, ela, meu, ela queria entrar debaixo da mesa, assim, e ficar escondida, cara. E assim, cara, além dessa cena do pior pesadelo, cara, a cena que, tipo, é... Porque assim, quando ela acorda, ela vê, assim, ela vira pro lado e vê o Scott Lang cheio de formigas, né? Ela primeiro mata uma, né? Se matei uma formiguinha... Aí tá. Ela matou o Anthony, não! É, aí quando vê, ele tá cheio de formigas, né? Na verdade é o Killgrave, né? Mexendo com a cabeça dela, né? Não só dela, como dele, né? Porque. Dele, ele tava completamente paralisado com cara de idiota, cara. Exatamente. Enquanto ele. Meu, ele podia ter feito o que ele quisesse ali, cara. Foi uma das melhores retratações do personagem. Ficou assim, bem. Ficou bem. Bem característico, cara. Ficou bem legal essa coisa. E assim, cara, o final, cara. Ela chega lá, né? Ó, tô grávida. É o cara. Então não é meu, né? Aí o cara vai embora, assim, e aí que ela vai com o Luke Cage, né? Que ela fala, explica ela que é filho dela, dele, é né? Porque, na verdade, se você ver a relação que havia ali, é o seguinte, em determinado momento da história, eles têm uma conversa assim, sobre relacionamentos mais duradouros, né? Ela e o Scott Lang. Tanto que cita que ele tem uma filha, e diz, ah, legal, você parece que gosta muito da sua filha, tipo, ela é a melhor coisa do mundo pra mim, não sei o que, sei lá. Meio que muda a cabeça da Jessica em algum momento, de ver uma pessoa tão estável, assim, tão pai de família, e aí ele até pergunta pra ela, olha, você tem vontade de ter filhos? Aí ela para, pensa um pouquinho assim, e fala assim, poxa, eu até que tenho, tipo, ela se espelha no próprio Scott, e isso inverte do relacionamento que ela tinha no Luke Cage, que era um relacionamento, assim, volátil. E é tanto que nessa história final, ela deixa o Luke Cage falar primeiro, que aí ele fala, olha, desde que a gente vem conversando, que você vem sendo minha amiga, você vem falando de suas intimidades, eu tenho mostrado carinho com você, por aí vai. Tipo, eu não sei se é o que você quer, mas eu queria um negócio mais firme. Tipo, mudou a cabeça do Luke Cage também. E aí ela fala assim, ó, pô, tô grávida, é seu. Aí ele se assusta, assim, você quer ter filho? Eu disse, pô, quero. E aí, tipo assim, aconteceu na hora, né? Tipo assim, é um relacionamento que ela talvez estivesse modelando pra ser com o Scott, mas no fundo caiu pra ser com o Luke Cage. E isso deu um rolo da porra no futuro numa da capa do The Pulse, né? Vocês sabem da história, né? Era o filho do Luke Cage, a Daniela, só que aí o colorista colocou o bebezinho de pele branca. E aí o pessoal, ué! Aí ué. Eles corrigiram, né? Não, é a filha do Luke Cage mesmo, não é a filha do Scott Lang, não. Mas o que eu ia dizer é que se tu for pegar a história do arco desde o começo, faz muito mais sentido ela ter ficado no final com o Luke Cage do que com o Scott Lang. Sim, sim. Porque com o Scott, assim, com o Luke Cage teve toda aquela relação lá entre tapas e beijos que quando ela precisou, o Luke Cage estava lá pra ajudar ela. O Scott Lang caiu de gaiato, assim, na história, cara. E como até ficou meio assim, o cara tentou pagar de bom moço metade da história e chegou no final, foi bem escroto com ela. Mas o Rafael falou, cara, o Bentz pegou um vilão que era até então, assim, era um vilão bucha, não tinha muita importância o Homem Púrpura aí, ele transformou num cara, assim, nos vilões mais assustadores, assim, ele não, o cara, assim, ele é simplesmente mal, ele não tem, não tá ali querendo roubar, ele quer ficar bem, assim, tipo, ele matou umas 40 pessoas no restaurante porque ele queria comer o omelete dele em silêncio, o barulho tava incomodando, aí ele sugeriu que todos parassem a respirar. Aí pronto, eu quero ficar no silêncio, mata todo mundo. É um cara assim. Eu espero que seja, se for metade disso na série de TV, já tá bom, cara. Porque ficou muito bom, cara. Ele deu um ar totalmente psicótico pro Homem Púrpura, né? Porque a princípio era um cara que queria usar as pessoas pra ganhar dinheiro, aquela coisa básica de vilão, né? Tipo, roubar banco, essas coisas todas, né? Quando ele surgiu no Demolidor, ele era bem assim, né? Aqui não, cara. Aqui era um psicopata. O cara poderia manipular 3, 4, 5 super seres aí, meu, e transformar Nova York num pontinho do mapa, né, cara? É, o máximo que ele fazia naquela época, que ele chegou a fazer uma coisa parecida com o que aconteceu com a Jessica, ele tem influenciado, acho que até a Karen Page mesmo, a sair com ele, né? Tipo, ah, me siga, tal, não sei o quê. Ele tava cheio de bajuladores, de adoradores, que ele queria, tipo, ser o rei, né? Pois é, ele fazia assim, ele queria a menina lá, ele pegava na rua, trazia pra casa, pronto. E isso aí era uma coisa até que ele poderia até então você achar que no passado ele fazia. Só que o que ele fazia agora era pior. Ele queria fazer a Jess Jéssica vê tudo dele se relacionando com as meninas. E implorar pra ele fazer. Ela não sabia se desejava ele ou não, deixava ela em dúvida, e ele nunca tocaria nela, mas deixaria a cabeça dela completamente maluca, se ela realmente gostava dele, não gostava e por aí vai. Pois é, eu sempre, antes de ler, né, eu sempre tive na cabeça, assim, não sei porquê, pelos outros histórias, que ele tinha estuprado a Jessica Jones. Não, ele fez, não sei se é pior, mas ele colocava ela pra assistir, ele transando com outras meninas pra ir fazendo ela implorar pra ele fazer o mesmo com ela. Um negócio muito doido isso. É muito bizarro, cara. O que o personagem, né? O que o Banks fez aí, o cara fala, caramba, cara, esse é o ápice psicopata, cara. Eu acho que nesse perfil, acho que do jeito que o Bendis colocou, foi o piormente, digamos assim, que eu vi em uma história de quadrinhos até agora. Depois ele deu uma amolecida, né, em outras histórias que vieram depois, né. Acho que ele apareceu depois um pouco em Thunderbolts, na própria Vingador, Novos Vingadores, né, que ele confronta o Luke Cage, por aí vai. Jessica, you want to do it, you know it. Bom, e assim a gente completa nossas 28 edições da série Alias, né? Que praticamente, pelo que eu vi em algumas cenas do trailer, tem muitas coisas que foram realmente meio que as páginas da revista serviram de storyboard pro seriado, né? Como eu já citei algumas aqui. E eu espero que tenha muita. Claro que provavelmente não vai ter todas aqui, né? Tem muita coisa aqui que até não mais pertence aos direitos autorais da Marvel, né? Não pode citar mais Mutantes. O próprio Rick Jones acredita que não participe da série. E por aí vai. Mas deve ter muitos elementos aqui que devem, de alguma ou outra maneira, serem encaixados pra a pessoa que futuramente lê a história ou que leu um bom tempo atrás fazer uma referência. Putz, isso aqui é um detalhezinho dessa ou dessa história. E eu acho que foi uma boa oportunidade que a Marvel teve de colocar quadrinhos realmente adultos aqui, né? Que realmente também tem cenas de sexo, mas vai muito mais além, na verdade, de ser quase roteiros de seriados pra Netflix, né? Esse aqui seria, ó, o storyboard pro Netflix antes do Netflix. Mas a série agora é, pelo que mostrou no trailer, né? O que mais tem é a gente colocando revólver na própria boca pra se matar. Então é esse climão do. E já foi confirmado que em um episódio vai aparecer o Matt Murdock, né? Já foi confirmado isso. Vai ter o Luke Cage e Rick Jones não vai ter, lógico. Acho que o Scott Lang não vai ter, mas. Eu posso ser sincero. Uhum. Já que não vai ter o Rick Jones, podiam botar o Rick Jones do universo ou do MCU, que é o Agente Coulson. Mas não vai. Não vai ser, não. Bom, então a gente encerra então o nosso programa por aqui, mas lembrando que a gente vai ter mais um podcast pra falar sobre o seriado, né? E aí finalmente a gente vai poder ter assistido tudo e comentar com vocês. Então aproveite também e mandem mais e-mails comentando o que vocês acharam ou não, as suas primeiras impressões do seriado Netflix Jessica Jones. Então até lá. Make it a double. Or did the office? Não, só uma dúvida aqui que na minha apresentação eu falei do Paul McCartney. Uhum. Cara, eu tô ficando doido, mas teve um no começo ali, eu tô procurando agora, não tô achando aqui, mas tinha um policial no começo lá que chamava Paul McCartney, não tinha? Eu não sei. Cara. Eu li sempre na hora de dormir, será que eu... Tava ouvindo Beatles na hora? Cara, pois é, cara. Simpsons, aí apareceu o Paul McCartney nos Simpsons, alguma coisa assim. Não, velho, eu tenho certeza que até falou dos Beatles. Não, mas é, não sei. Cara, eu tô tentando achar aqui. Se eu achar, eu vou dar o print e vou... Você vai colocar lá no post. Tipo, quando postar, você vai pôr print lá. Porque eu tô ficando doido, cara. É, cara, por enquanto o único Paul McCartney que eu lembro que tem na Marvel é o Skrull. É o Skrull. Não, é o Golem, cara. Tem um policial por uma cara, tenho certeza, lá nas primeiras histórias, eu vou achar isso aqui. Para saber se o Eduardo estava certo ou não, confira os links da postagem deste podcast. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.